Paulo, causando tumulto. Me caça, sou caça, cola quem não atrasa. Pico verme, coxa, camba, só lamento, então vaza. Molecote das antigas, Robin Hood da Vila 20. Neguinha atrás do chá, olha, não é camomila. Levada, foda, tiozão, que os leão lobo oscila. Assim que vai, falsidade que extrai. Pensa mãe, pensa pai, os que fecha tá comigo, camba, os que subtrai. Traz inveja, se cagueta, não me afeta, eu quero mais. Simpatia, caô e melancolia, eu tô correndo. Eu tô correndo, Joe. Dos bife das vadia, intriga do dia. Já sabe mais da minha vida do que o Wikipédia. Sua inveja fede, não te impede de fazer merda. Mas se mexer comigo, pô, é tiro e queda, é uma tragédia. Sua vida e da turminha fracassada que vive gastando sola. Não arruma nada, cada 10 palavras que cê fala, 11 cê dá bala. Não me encare de cara, já logo vira piada. É, comigo é sem estresse, nem parece. Mas na minha peça eu sempre peço que algo te acontece de bom, que cê me esquece.